Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos e queridas. E cada um que tem a oportunidade de a gente estar junto por esse meio aqui todo dia de manhã. Os textos de hoje, eu vou pedir a Giovana para deixar aberto, por favor. Deixa aberto os textos que estavam abertos. Eles já começam. A Giovana começou com uma pergunta para mim. O que é um eunuco? Então, caso alguém não saiba, né? Os eunucos eram aqueles que eram castrados, né? Ou quando eram jovens ou crianças, ou que nasciam com alguma deficiência testicular, né? E só para efeito de, por acaso alguém como eu, a Giovana não soubesse o que é um eunuco, né? Eles normalmente trabalhavam com uma situação de muita proximidade, né? Ou de confiança de tomar conta de harém, ou tomar conta de riquezas, mas era alguém que não deixava descendentes, né? Era alguém que a única finalidade da vida era servir o seu senhor, né? Isso eram os eunucos, né? Os castrados daquela época. Mas vamos lá para o texto, que os textos de hoje ajudam a gente. E eu queria começar. Hoje é o último dia que a gente lê essa porção do Salmo 119, amanhã a gente vai ler uma outra porção dele. Né? Essa semana a gente ficou com esse texto rodando, né? Como é que eu faço para me manter uma pessoa íntegra, me manter uma pessoa justa, me manter uma pessoa reta, não pecar e cometer menos erros? E eu diria que a gente vive numa situação, os jovens em especial, mas muita gente adulta também, que o desejo mesmo é a gente ter uma vida muito legal. A gente seja sábio. Eu conheço pouca gente que não deseja saber das coisas. É muito comum ver as pessoas, inclusive o mais comum, né, é ver as pessoas darem opinião sobre tudo. Eu acho que o fenômeno do Facebook é uma dessas um desses lugares, né? Eu uso essa ferramenta, tento expressar algumas coisas ali, às vezes coloco aquilo que as pessoas chamam de textão, né? Dando opiniões sobre algumas coisas, mas eu procuro ser bastante cuidadoso. Por exemplo, eu não falo do que eu não entendo. Mas é impressionante como hoje o Facebook, o Twitter, viraram espaços onde todo mundo tem opinião sobre alguma coisa. E 99,9% dessas opiniões são absolutamente rasas, ou preconceituosas, ou burras, né? Que é uma característica bastante frequente, limitadas, são opiniões do achismo, são opiniões sem a menor reflexão, sem leitura, sem nada. Mas as pessoas acham que têm o direito de ter uma opinião. E eu queria dizer para você que até você tem o direito de falar a bobagem que você bem entender na sua vida. Não só tem esse direito, como tem o direito de estabelecer esta bobagem como um princípio para a sua vida. E não só tem o direito de estabelecer esse princípio para a sua vida, como tem todo o direito do mundo de guiar a sua vida de acordo com esse princípio, seja ele a coisa mais estapafúrdia que você estabelecer, assim como deve ter na cabeça que você terá também o direito de arcar com todas as consequências da bobagem que você disser, da bobagem que você pensar e da bobagem que você decidiu usar como referência para a sua vida. É um direito que lhe assiste. O que eu recomendo é que talvez você não use esse direito, que esse é um direito daqueles que, olha, você tem o direito de, mas não use, porque provavelmente vai dar errado. Se a gente pegar o livro de Provérbios, e depois a gente pode comentar um pouco sobre a palavra do Evangelho, a gente vai ver, né, que a situação que a sabedoria traz para a gente é que, olha só, você vai entender o que é justo, direito, certo, vai aprender o caminho do bem, coisa que as pessoas querem, né? Ter a sabedoria no coração, né? O conhecimento ser uma coisa agradável, o bom senso, essa coisa que falta tanto para a gente, e o discernimento, são duas coisas que nos protegem, né? E que nos livram do caminho dos maus e de pessoas com palavras perversas ou sedutoras e que possam nos desviar. E principalmente, se você tiver bom senso, se tiver sabedoria, se você tiver discernimento, se você conseguir essas coisas, você vai abandonar as veredas erradas, você vai entrar para o caminho reto, vai evitar que a sua vida arque com aquelas tais consequências que não são interessantes. Bom, qual é o jeito de ter isso tudo que todo mundo deseja, que é o que interessa? Todo que ama disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo, né? O que que a gente tem como princípio, né, daquilo que está lá em Provérbios 2, que a gente acabou de ler, né? Trabalho, companheiro. Trabalho. Trabalho. O livro de Provérbios fala claramente: se você buscar o conhecimento, se você raciocinar, se você gastar muito tempo, gastar exercício, se você se informar. O conhecimento é diferente da sabedoria. Quando a Giovana era pequenininha, estava para fazer 2 anos, eu fiz uma série de slides para dar aula na faculdade. E eram 4 slides que era a aula toda. E nesse slide, esses 4 slides, eu tentava mostrar a diferença entre informação, know-how, conhecimento e sabedoria. Bom, e como é que eram esses slides? O primeiro slide era arroz, era trigo, leite, ovo, chocolate, açúcar, manteiga, tudo colocado em cima de uma mesa, né? Uma vasilha, uma colher, um batedor, tudo em cima de uma mesa. E ali estava aquele monte de ingredientes. E eu falava: ó, isso é informação. Você ter acesso a isso não faz de você nenhum boleiro e nem pode-se chamar isso de bolo. Isso são os ingredientes do bolo, né? Aí, falava, no segundo slide, era uma pessoa batendo um bolo à mão, né? Ó, isso é know-how, isso é saber fazer, né? É pegar os ingredientes, colocar na sua determinada ordem, porque a ordem dos ingredientes altera o produto final, né? Um bolo não vai sair igual se você simplesmente colocar todos os ingredientes e bater com a sua mão, mas eles têm uma ordem na qual eles entram, quem entra primeiro, quem são os úmidos que entram, quem são os secos que entram, quando entra o fermento, né? E ainda tem o fato de o jeito que a mão bate, porque isso é que faz a diferença de uma boleira para outra boleira, né? Alguém que faz um bolo seguindo a mesma receita nem sempre tem o mesmo resultado. Seja pela maneira como bate, o que usa, os instrumentos que usa, saber fazer faz a diferença. Aí no terceiro slide aparecia um belíssimo bolo de chocolate, com calda em cima, cobertura. E aí falou: olha, isso aí é o conhecimento. Conhecimento é aquilo que eu produzo mediante o acesso a informações, que eu sei selecionar quantidades, quanto que entra. Por exemplo, se você fizer um bolo e colocar 2 quilos de açúcar, meu amigo, vai ficar um horror, né? Se você chegar e botar um ovo num bolo que te pede 5 ou 6 ou 4, vai ficar horrível. Ou seja, informação não é só ela existir ali, mas ela ter um peso, ela ter uma quantidade, ela ter uma maneira. Aí, se você souber fazer e misturar na sequência, vai ficar fabuloso. Bom, se você usou bem as informações, você tem o conhecimento, perfeito, está aí o bolo, o conhecimento. É isso aí. E o quarto slide era uma foto que eu tenho até hoje da Giovana, no aniversário de 2 anos dela. O Danilo deve lembrar disso, né? E ela se lançou sobre o bolo, né, com a boca toda suja de chocolate, com a mão suja de chocolate e mandando ver no bolo. Falei: isso é sabedoria, porque de nada adianta fazer o bolo, ele ser lindo, maravilhoso e ficar na vitrine. Para todo mundo: ó, o conhecimento que ele tem que comer, meu irmão. Qual é a sabedoria que tem em relação ao bolo? Coma-o. Agora, você faz, constrói, tal. Não, deixa aqui o conhecimento. Ó, eu sou sabedor disso. O que que isso tem a ver com a gente? Primeiro, se você quer ter sabedoria, bota uma coisa na sua cabeça. Leva tempo, dá trabalho, tem método e exige concentração para que você tenha aí objetividade para que você a obtenha. Existe concentração e objetividade para que você a tenha. Se você não tiver essa concentração e essa objetividade, você não vai conseguir obter o bolo. Não vai conseguir obter o conhecimento. Não vai saber o que fazer com ele depois. Não vai aplicá-lo. Porque sabedoria é nada mais nada menos que conhecimento aplicado à realidade. Bom, gente, demanda energia, demanda desejo, demanda disciplina, demanda sofrimento, demanda você gastar objetividade para falar, é isso o que eu quero. Veja como é que começou o texto de Provérbios. Se você buscar sabedoria, se você se empenhar, se você se raciocinar, se você fizer todas aquelas etapas, e por favor, leia de novo o texto, você vai ser sábio. E você sendo sábio, você vai conseguir escapar dos problemas, vai conseguir saber julgar uma situação, ter uma opinião sobre alguma coisa e fazer o que faz. Vamos lá para o texto de Jesus para terminar. Jesus se encontra ali com um bando de fariseus. Esses fariseus, sinceramente, estudavam muito, muito, mas muito. Eram pessoas extremamente aplicadas. Eu vou ter que parar um minutinho, que eu vou ter que atender a Cátia no telefone. Só um minuto, pessoal.